Som. Histórias do coração. É. Eu escrevi seu nome na areia, depois que postei te marquei pro CV. Tenho andado calado e fraco, com muita tristeza e bem pouco prazer. Onde se ganha o pão, não se come a carne, tente entender. Fura um buraco na minha parede, pro brilho da lua vir me aquecer. Eu dormi mal, meu bem, de ontem pra hoje não quis vir ninguém. Me sinto um refém, na mão de quem não quer me ver bem. E o mesmo amor que antes era bailarina, que te cativa, hoje mudou. Em poucos segundos a net decide uma vida, a mesma vida que transformou o mesmo amor em só lição, nada de amor predominou, todos têm a ferida no seu coração. Desilusão, já não vejo cartas de amor nessa geração. Desilusão, te traz a vista da verdade com a decepção. Já no meu tempo amor fazia a poesia, filosofia, tamanho, família e nossa folia. Alegria é só pra quem tem, tem. Digo sem melancolia, o que dá azia vai machucar. Mente vazia, não vai notar que é uma tristeza menos para carregar. Hoje eu tô mal, meu bem, eu te convido, mas você não vem. Mas te desejo bem, pois eu te amo sem olhar a quem. Desilusões de agora é vitória, depois não espere nada de ninguém. Não se apegue nesse sapato que o seu número não tem. Hoje eu tô mal, meu bem, eu te convido, mas você não vem. Mas te desejo bem, pois eu te amo sem olhar a quem. Desilusões de agora é vitória, depois não espere nada de ninguém. Não se apaixone por esse sapato que o seu número não tem. Da paixão não correspondida, felicidade não existiria. Duas pessoas se sentem atraídas na mesma áurea que contagia. Muita magia envolvida, antes havia amor à primeira vista. Já hoje em dia vou te falar, primeira vista dá pra parcelar. Antigamente contava-se muitas histórias de amor, mudança de tempo, fazer amor antes do casamento era como se matar. Separação era drama, sofria, chorava, brigava, ligava, perdia o sono. Hoje se vira as costas e cai fora, por isso bem poucos namora. Beijo de chuva era bem melhor. Hoje a chuva estraga o cabelo da moça. Vejo a tristeza e sinto mó dó. Milhares casando a força. O coração é um labirinto onde se perde a razão humana. A sedução não tem compromisso, amor por status e fama. Hoje eu tô mal, meu bem, eu te convido, mas você não vem. Mas te desejo bem, pois eu te amo sem olhar a quem. Desilusões de agora é vitória, depois não espere nada de ninguém. Não se apegue nesse sapato que o seu número não tem. Hoje eu tô mal, meu bem, eu te convido, mas você não vem. Mas te desejo bem, pois eu te amo sem olhar a quem. Desilusões de agora é vitória, depois não espere nada de ninguém. Não se apaixone por esse sapato que o seu número não tem.